quando você precisar alguma coisa de mim, é só me telefonar que eu irei correndo. Meu telefone eu deixei na cabeceira da cama. Não importa a hora que for, me chama. Já não sou mais seu amor, mas me preocupo contigo. Saiba que sou seu melhor amigo. Eu sou um super-herói, esqueço a dor que me dói pra te tirar de qualquer perigo. Não se culpe, eu aprendi que o sentimento ninguém domina. Te agradeço, eu fui feliz, mas o meu sonho de amor termina. Se acaso você chorar e precisar do meu ombro, estou nos restos do amor que ficou nos escombros. Mesmo ferido demais, eu te direi sempre sim. Chame quando precisar de mim. Sentimento ninguém domina. Te agradeço, eu fui feliz, mas o meu sonho de amor termina. Chame quando precisar de mim. Chame quando precisar de mim. Chame quando precisar de mim. Chame quando precisar de mim.